Ed Magalhães, a voz do coração. Pra você eu trouxe meia flor, meia declaração de amor e meio beijo, metade de amor. É ruim, né? Assim que eu me sinto quando dá sua hora de ir embora. No quarto só fica teu cheiro e sua toalha no banheiro. É ruim, né? Pois ninguém quer só a metade do que tá vivendo. Eu me dando todo e você correspondendo com apenas 1%. Quer saber? Se você me quer, tem que ser por inteiro. Já amei por último e sofri primeiro. Eu sofro mais na despedida. Metade vai, metade fica. Se você me quer, tem que ser por inteiro. Já amei por último e sofri primeiro. Eu sofro mais na despedida. Metade vai, metade fica. Você não foge nem sai de cima. Portal do Arraxa. É ruim, né? Assim que eu me sinto quando dá sua hora de ir embora. No quarto só fica teu cheiro e sua toalha no banheiro. É ruim, né? Pois ninguém quer só a metade do que tá vivendo. Eu me dando todo e você correspondendo com apenas 1%.